gente tinha um inimigo, um inimigo mortal. E um dia, sexta-feira, esse inimigo mortal foi até o Jequitibá, jogou gasolina e pôs fogo e fugiu. Começou um incêndio como nunca se viu. Um incêndio numa árvore só. Um incêndio numa árvore só. A mata em volta intacta. Só o Jequitibá queimando. A mata em volta intacta. Só o Jequitibá queimando. Por sorte, naquele dia de azar, um amigo tinha ido visitar o Jequitibá e viu o fogo. Voltou correndo, avisou os amigos, vieram todos imediatamente. O fogo era enorme, o rio era longe, apagar como. Pegaram um trator, jogaram terra no tronco, terra pra abafar o fogo. Abafaram as chamas, mas o fogo virou brasa, e a brasa foi queimando o tronco por dentro. Queimando e subindo o tronco por dentro. A árvore estalava, soltava fumaça, parecia uma chaminé. Era muito grave, precisavam de ajuda. Chamaram bombeiros, polícia, florestal, jornal, televisão, e começou a luta da água contra o fogo.